Aí parceiro, vai por mim, sempre tem uma saída. Longe da pistola, longe da farinha, Zé. Tu tá pensando, aqui o papo é reto. Lembro dos parceiros que estão no veneno. Na esquina, nadando contra o vento. Quanto de menor já se viu, já sentaram o dedo. Por ponto, por dinheiro, olha só. Por causa do papel, te deixam na pior. É, já enterrei uma pá desse modelo. Irmão mata irmão, aqui é desse jeito, certo? Pode ser que um dia se arrependa, mas enquanto isso ouve aqui, me entenda. Eu vou orando a Deus, peço que ele ajude. Olha aqui pra baixo pros manos, não se ilude. E o cagueta que vai ficar pequeno, se aceitar a Cristo, novo homem, veremos. Vai mudar de vida, uma nova criatura. Eu vou dizer parceiro, com Cristo aqui a cura. Mano, sempre tem uma saída. Lembro dos bandidos, no ponto traz a profecia. Ex-bandido, ex-presidiário, hoje tá na fé, fé, quase missionário. Com Cristo, os milagres acontecem. Lembra lá de Lázaro, morto, ressurrege. Rei Davi, mais um herói da Bíblia. Tu quer sobreviver? Eu te mostro a saída. Há tempos, a palavra é pregada. Cê vai subir com Cristo, você vai descer pra vala. Sempre tem uma saída, pros malos da vida bandida. Abre seu coração pra Deus e mudar de vida. Sempre tem uma saída, pros manos da vida bandida. Abre seu coração pra Deus e mudar de vida. Sempre tem uma saída, pros manos da vida bandida. Abre seu coração pra Deus e mudar de vida. Sempre tem uma saída, pros manos da vida bandida. Abre seu coração pra Deus e mudar de vida. Os manos que sofrem no crime, escolheram correr pelo errado. Tentar a sorte, entrar pelo embope ladrão. Nem tenta, o ser humano cava a própria cova e pula lá dentro. Muitos dos parceiros já sabem que perderam por migalha, por baladas. Muitos no escuro, lá embaixo no inferno, na prisão atrás do muro. Realidade nua e crua, direto da favela. Os mano perde a vida por saquinho de pedra. É, é desse jeito, assim que acontece. PA Aparecida, vários manos padece. Escravo do diabo, vendo ali os mais temidos. Quem fere com ferro, será ferido. Na calma, na fé não, perder a calma. Convite pro veneno, assassino que mata por nada. O diabo não tem pinta de bacana. Nos pratos o convite quer te ver você na lama. Sempre tem uma saída, pros manos da vida bandida. Abre seu coração pra Deus e mudar de vida. Sempre tem uma saída, pros manos da vida bandida. Abre seu coração pra Deus e mudar de vida. Sempre tem uma saída, pros manos da vida bandida. Abre seu coração pra Deus e mudar de vida. Sempre tem uma saída, pros manos da vida bandida. Abre seu coração pra Deus e mudar de vida. Sempre tem uma saída, pros manos da vida bandida. Abre seu coração pra Deus e mudar de vida. Aqui na zona sul tá embaçado o bandido. Vou ficar de boa, distante do perigo. Tipo aquele moleque humilde que dá valor na vida, muito pra viver, mas com a mente positiva. Deus me livre do laço da morte, tudo que tem de ruim nesse mundo. Faça de mim servo de ti e eu vou ser feliz nesse mundo maluco. E não dá brecha pro inimigo, da entrada ele destrói, corrói, vai rouba sua alma. Na trairagem, nos cochichos te oprime, desvia seu caminho, Joe te oferece o crime. No começo é muita grana, é muita dona, é muito feio. Se entregou de corpo e alma e vai morar com ele mesmo. É impressionante a força que meu pai opera. Te tira do abismo, do fundo do poço, te resgata da sempre terra. Tem uma saída, pros manos da vida bandida. Abre seu corpo.